Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, como eu disse ontem, iremos hoje ter uma emissão mais ou menos como a de hoje, enfim, diferente daquilo que é habitual, tendo um género de musical diferente, mas à mesma música instrumental. E tal como ontem iniciamos com Júlio Pereira, só que se ontem foi o tema Festa do Sol, hoje foi o Mar da Ribeira. Ora, talvez porque hoje está um dia mais chuvoso do que ontem, não sei, mas foi o tema que me ocorreu fazer esta tarde, ou este princípio de tarde, em que iniciamos a nossa edição, excepcionalmente às 12 horas e 45 minutos. Vamos seguir com Because You Love Me, um tema tocado a saxofone e que nos vai abrir as portas para um mundo diferente da música. Vamos fechar e abrir com música bastante calma, mas pelo meio vamos ter músicas bastante agitadas, poderia dizer assim, diferentes daquilo que estamos habituados a ouvir, sem dúvida. Vamos para já ouvir então este saxofone Because You Love Me, um original de Céline Dion. We'll be right back. Eis então, estimado ouvinte, o momento de lhe trazer as tais músicas que disse que fogem àquilo que é habitual no nosso Nota 7. Nesta 84ª edição, e é verdade, já vamos na edição 84 do nosso espaço radiofónico, vamos trazer-lhe... primeiro Kraftwerk, com o tema Technopop. Depois vamos chegar com Cluster. E Cluster vai-nos trazer uma música bastante interessante também, como é este Technopop de Kraftwerk. Vamos ouvir o tema Road Ricky, uma música que, enfim, alguns poderão não considerar música, alguns poderão considerar apenas uma junção de sons, talvez, mas também isso é música, é uma junção de sons. Quanto ao tema de Kraftwerk, Technopop, vai haver aqui um music non-stop, uma voz sintetizada que, apesar de não cantar, de facto fala, mas fica essa notação. Poderemos considerar mesmo um tema instrumental, dado que não é cantado. Tem apenas este acompanhamento vocal de quando em vez, nem é durante toda a música, que ainda são cerca de 7 minutos, não é toda a música, é durante parte ou em algumas partes da melodia. Mas enfim, vamos lá escutar então o tema Technopop de Kraftwerk e também ainda para ouvir a música, enfim, como preferir designá-la, eu designo de música, Road Ricky, assim está correto, de Cluster. A partir de agora.

E depois de tanta agitação neste Nota 7, de tanto techno, de tanto dance, de tanto abstracionismo, vamos fechar com um tema que é bem conhecido de todos nós. Um tema que é, mais do que conhecido, muito calmo, tal igual como lhe prometi. Vamos ficar com Elias Torres e El Mariachi. Amor Eterno. É como se chama a música que vamos ouvir, tocada aqui à guitarra mexicana. Uma música muito calma, muito bonita, e que vai então fechar a 84ª edição da Nota 7. Tenha parte, Carlos Bonaparte. É tudo. Foi um prazer imenso estar consigo. Eu vou voltar na próxima semana, no próximo dia 20, não, no próximo dia 4 de junho, no dia 4 de junho, para a edição 85 deste espaço radiofónico. Entretanto, já a seguir, chega Sertanejo Pop Universitário, hoje apenas às 13h30. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Até para a semana.